O Everton quer comunicar a palavra que recebeu do Senhor, e nós queremos te ouvir e ouvir o Senhor. Amém, querido? Senhor, nós nos expomos à tua palavra, ela que nos limpa, ela que é capaz de discernir o que é do Espírito, o que é da nossa alma. Senhor, ela que nos edifica, porque a tua palavra é, ela é a que nos santifica. E nós todos aqui, Senhor, todos nós, nos expomos à tua palavra pelo teu Espírito Santo, para que tu continues ministrando, Senhor, o que tu já tem feito nessa manhã para a tua igreja, para nossas vidas, na continuidade do que tu tens, Senhor, para nós. Dessa forma agora, Senhor. Glória a ti, Jesus. Amém, Senhor. Eu queria que nós pensássemos juntos, meditássemos juntos, ouvíssemos juntos três convites de Jesus nessa manhã. Hoje eu saí de casa. Nós tivemos ontem, Carmela e eu, ajudando o grupo que está servindo alguns irmãos na chácara. Nós chegamos e fomos entrar também, depois dessa nossa chegada da chácara, nós fomos encontrar outros irmãos. E ao chegar em casa ontem, eu terminei o esboço. E hoje pela manhã, cedinho, dei uma olhada de novo, enquanto me arrumava, e guardei o esboço. Mas, ao abrir o computador, eu pensei em outro esboço. Então eu também tirei esse outro esboço e coloquei um do lado e outro do outro. Mas hoje pela manhã, quando nós estávamos orando na sala, Deus falou outra coisa. E eu quero compartilhar com vocês, com muito temor, esses três convites que Jesus tem feito a cada um de nós, sendo que dois deles ele ainda faz hoje. Então vamos abrir juntos as Escrituras. No capítulo 4 de Mateus. Nós vamos ficar nesse livro. Vamos começar no capítulo 4 de Mateus 18. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. No versículo 20, fala imediatamente, e o seguiram. E no 22 fala, no mesmo instante, o seguiram. Não sei como foi com vocês, porque cada um de nós tem uma história de conversão, mas a minha, ela foi dividida numa parte longa de oração, principalmente da minha avó, e durante um bom tempo, semeadura do Espírito Santo de várias pessoas. A primeira vez que eu resolvi no meu espírito, porque Deus falou comigo, que eu precisava de Jesus, eu percebi no meu espírito que eu precisava de Jesus, eu tinha 12 anos. Eu estava na congregação dos meus pais, havia um pregador, e ele trouxe uma palavra, não me lembro sobre o que era a palavra, mas eu me lembro do cântico, que dizia assim, um cântico que nós cantamos, acho que até cantamos domingo passado, se não me engano, com Ismael. Tocou-me, sim, tocou-me. Minha alma de alegria ele inundou. Cristo tocou-me e agora eu sei, tocou-me e o meu ser transformou. E ele fez um apelo. E eu levantei. Mas por uma situação, meus pais acharam que eu era muito novinho, com 12 anos, 11, 12 anos, disseram assim, espera um pouquinho mais aqui, vamos fazer a profissão de fé. E eu sentei, obediente aos meus pais. E fui encontrar Jesus intensamente aos 19 anos. Mas, naquela noite que o Telmo pregou, também não me lembro da pregação, me lembro dele fazendo um convite para vir à frente lá na Wesley, no ano de 76, no dia 22 de setembro, às 10 para as 9 da noite. Quando eu ouvi a voz de Deus, embora tenha lutado um pouco no banco, eu fui imediatamente para frente. Esse primeiro convite de Jesus, Jesus estava passando e viu pessoas, viu João, viu Pedro, Tiago, trabalhando. Ele disse assim, vinde após mim. E esses homens, eles imediatamente, no mesmo momento, deixaram suas tarefas, deixaram o seu dia a dia, a gente pode pensar assim no dia a dia, não largaram tudo assim, vamos, não. Havia, se vocês olharem e compararem os outros textos de Lucas e Marcos, vamos ver que havia uma estrutura onde eles podiam sair, mas eu quero ressaltar aqui da decisão deles, imediatamente, de seguir a Jesus. Esse é o primeiro convite que Deus fez com todos nós. Não sei se há alguém aqui ainda que precisa desse convite. Jesus está fazendo esse convite hoje. Mas eu creio que a maioria de nós já respondeu. Glória a Deus. Já respondeu a esse convite. De vir. Mas eu quero também nessa manhã passar o segundo convite que Deus em Jesus tem feito a igreja, tem feito a cada um de nós, sempre. Esse foi o primeiro convite, um convite de conversão, um convite de transformação. Mas o outro convite, onde vão aparecer meus amados Pedro, Tiago e João, é um convite que Jesus tem feito constantemente para mim, para ti, para todos que são igreja do Senhor Jesus. Podemos abrir juntos no capítulo 17 do mesmo livro de Mateus. O primeiro convite é para a nossa conversão. O segundo convite é um convite de revelação. 17 diz assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Aqui nós encontramos de novo Jesus tomando esses amados consigo. Agora já não é um chamado para andar com ele. Eles já andavam com Jesus. Agora Jesus está chamando eles mais perto. Jesus diz assim: venham comer. Não é um convite de largue o que estão fazendo e me sigam, mas é um convite de cheguem mais perto. Um convite de revelação. E os levou em particular a um alto monte. Você sabe que Deus tem no coração nos levar em particular a estar com Ele? Jesus tem no coração de estar particularmente conosco, com a nossa família, com o grupo de discípulos na nossa casa, com a congregação, com a igreja. Nós somos para Ele particular tesouro. E quando, nesse segundo chamado, Ele nos leva a um alto monte, a um lugar longe do normal onde nós andamos, Ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava-lhe ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços e tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Nesse segundo chamado de Deus, há uma revelação profunda de Jesus. Muitos de nós, como igreja, parece que ficamos no superficial da nossa conversão. Até aqueles que são batizados no Espírito, que é uma coisa tremenda de Deus. Mas Deus está chamando cada um de nós mais perto. Deus, o Pai, quer nos revelar o Seu Filho, em particular, em comunhão. Quer nos mostrar quanto é grande e amável Jesus. Como é que nós estamos? Nós estamos, vamos dizer assim, subindo o monte para recebermos revelação? Ou nós estamos ainda pertinho do nosso barco, consertando as redes, mas somos de Cristo? Deus quer nos chamar para revelar o Filho. Jesus transfigurado. Eu acho que os irmãos, naquele momento, todo o sono deles se foi. Não tenho dúvida que quando eles viram Jesus, algo aconteceu com eles. Esse é o segundo convite que vale sempre para nós. Ontem nós estávamos num lugar, comemorando a formatura da Ione, e São Tom, um irmão, muito tempo que eu não via, e ele tem um menino de 10 anos. E começamos a conversar e tal, e ele perguntou assim: como tu estás enfrentando a adolescência com os teus filhos? O que tu tem feito? Ele, antes de perguntar isso, ele deu uma... falou de outros assuntos, mas ele queria, eu acho que era conversar com isso. Uma das coisas. E ele perguntou para mim. Eu digo: olha, eu quero dizer uma coisa para ti. O que tem sido bênção, os meninos, não tem sido pouco. Agora, eu tenho certeza que a adolescência dos meus filhos, eles estão passando bem, felizes, Porque quando eles eram crianças, eles se entregaram a Jesus. Foi precioso porque eles mesmos se entregaram a Jesus. Uma vez que a Mel estava ministrando com um cântico na sala, e um deles brincando de carrinho, ele parou, olhou para a Carmélia e disse assim: mãe, o que que eu estou sentindo no meu coração? O que que é isso que eu estou sentindo? Eu estou com vontade de chorar, o que que está acontecendo comigo? Porque naquela época chorar ou era vara ou era fome. Uma coisinha, uma disciplina, mas, né? Criança chora quando está com fome, o que é uma coisa. Mas havia um choro diferente, e a Carmélia parou, ministrou com ele, e ele entregou-se a Cristo. Logo, um pouco mais tarde, foram batizados, o Erasmo participou do batismo do mais velho, com muita alegria. Ele disse: convida o vô Erasmo para estar no batismo. Eu falei para esse irmão: irmão, olha, o que tem sido bênção, o que tem facilitado, o que tem dado direção para nós como pais, para que nossos filhos passem a adolescência, é que eles se encontraram com Jesus. Alguns meses depois desse evento do batismo, antes do batismo, inclusive, um deles foi, eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios, falaram em línguas, cheios do Espírito Santo. Eles têm dificuldades na aula? Têm. São adolescentes normais. Mas são pessoas amadas de Deus, porque ouviram o primeiro chamado de Deus para a vida deles, primeiro convite, eles entregaram suas vidas. E agora eles estão sempre, a gente está sempre ministrando com eles para que eles ouçam constantemente esse convite. Jesus toma a nossa vida, não é para que nós fiquemos só na nossa conversão, só aguardando a salvação. Mas Jesus nos chama, o segundo convite é constante para todos nós, como igreja. Vamos e subam ao monte. Eu quero me revelar a vocês. O Pai quer revelar o Filho. Hein, queridos? Vocês viram qual é a última frase, o último versículo desse 17? Nessa parte, no 8, olha o que acontece quando nós temos revelação. Eu acredito que o Espírito Santo sempre inspira a Escritura, como vocês creem também nisso. Então olhem ali. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Quando nós temos revelação, nós vamos levantar os olhos e vamos ver quem? Jesus. Queridos, a nossa dificuldade, se não todas elas, é justamente porque nós não levantamos nossos olhos e não olhamos para Jesus. Jesus tocou nesses amados assim: não tenham medo, tranquilos. E eles levantaram os olhos depois daquela voz, daquela nuvem, e viram somente a Jesus. Esse é o segundo convite de revelação particular. Particular. Ver a Jesus. Ver o Filho. O Pai disse: esse é meu Filho, não só o teu Salvador, não só o Senhor, mas o Filho, o meu Filho, a quem eu dei toda a autoridade no céu, na terra, a quem eu exaltei sobremaneira e dei um nome que está acima de todo nome, aquele que vive para sempre e que vai voltar, o Rei, o Senhor. Vocês viram que as pessoas são as mesmas, né? Tiago, João e Pedro. Primeiro um convite para conversão. Andaram com Jesus. num determinado momento, Jesus disse, eles precisam de alguma coisa a mais. Leva ao lugar alto, lugar de comunhão, lugar de oração, em particular, e se revela para eles. Esse é o convite que Deus faz conosco constantemente. O primeiro convite foi realizado, nós dissemos sim. Agora esse é contínuo. Até a sua vinda. Até a sua vinda. Vem. Vem. Mas há um terceiro convite. Mateus 26. Há um terceiro convite. Mateus 26, no versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, assim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Aqui há um terceiro convite. O primeiro convite, muitos, glória a Deus, têm aceito. Vinde após mim. O segundo convite, que é constantemente, muitos, não tantos quanto o primeiro convite, mas muitos têm aceito. De subir ao monte, de buscar revelação, de buscar a vontade do Pai, buscar o Filho, perceber essa revelação, receber pelo Espírito essa revelação. Mas o terceiro convite, que é intenso, tanto quanto o primeiro, quanto o segundo, ele também é intenso, esse terceiro. E é para nós também. Só que não se fala muito, às vezes, nesse convite. É um convite ao sofrimento. Não sofrimento pelo sofrimento. Ah, eu sou cristão, então eu tenho dificuldade no meu emprego, então vou ficar ali porque realmente o cristão tem que sofrer. Não. Se tens dificuldade, nós vamos orar. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai falar contigo. O Senhor vai trazer revelação. O que vai ter que fazer? Ah, a dificuldade é de uma situação na minha família. Pode ser, queridos, às vezes existe mesmo. Mas não é esse sofrimento que Jesus está dizendo aqui. O terceiro convite que aparece Pedro, Tiago e João, de novo. Qual deles seremos nós? Pedro? Um São Pedro, né? Outro São Tiago. Outro São João. Já viram interessante, né? Um São Pedro. Outro São Tiago. Parece que já parece mais, né? Circunspecto assim, né? E outro São João. Todo meloso. O convite é para todos. Não é só para os Tiago. Não é só para os Pedro. Nem só para o João. Para todos nós. Venham comigo. E orem, porque há uma necessidade do Pai. Estamos conversando hoje pela manhã. Deus tem uma necessidade. Vocês, quem é casado aqui? Vamos ver aqui. Isso. Glória a Deus. Deus é bom. Vocês já descobriram que, vou falar como esposa, tá? eu tenho as necessidades como esposo e a minha esposa tem as suas necessidades. Quando as duas necessidades estão juntas, quando estão afim, glória a Deus. Mas quando eu tenho as minhas necessidades e essas são um conflito com, quando as necessidades das minhas, as necessidades da minha esposa. Ou seja, ela tem uma necessidade conflitante com a minha. Em que sentido isso? Estou dizendo que nós vamos ter que abrir mão da minha necessidade para suprir a necessidade da minha esposa, do meu marido. Querem ver um casamento feliz? Quando a gente aprende no Senhor essas coisas, de abrir mão. Quer ver um casamento infeliz? Quando os dois não abrem mão. Não, não vou abrir mão. Não, não vou abrir mão. Não, não vou abrir mão. Deus aqui em Cristo disse para esses homens: eu tenho uma necessidade, vão morar comigo. Minha alma está triste, angustiada. Eu preciso que vocês orem. Esse é o terceiro convite. Quando Deus Pai me salva, me revela o Filho, eu começo a descobrir que Deus tem desejos de mais filhos. Deus tem desejo que o meu tempo se torne o tempo dele. Dá para dizer que esses três convites são, quem sabe, passos para a maturidade. Primeiro a gente ouve o primeiro convite e vem logo. O segundo a gente às vezes na transfiguração, mas eu quero Jesus. Mas parece que esse último passo é um passo que infelizmente a gente acha que tem que dar no fim. Mas nós temos que aprender desde cedo que Jesus tem uma necessidade. Ele nos convida para orar com Ele. Quando nós cantamos aquele cântico, em todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, Senhor. Vocês têm noção do que nós estamos cantando quando cantamos esse cântico? Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, Senhor. Nós estamos dizendo que nós vamos em todos os lugares, Pedra da Gávea, Baixada Fluminense, povoados. Essa é a necessidade de Deus. Quando ele fala para Isaías: quem vai por mim? Quem é que eu posso enviar? É um convite para a igreja. Se um filho nosso de madrugada precisa de nós, nós vamos dizer sim. Ô, querido, amanhã o pai trabalha às 7 da manhã, tem que tomar café e sair às 7h15, porque senão eu perco o ônibus. Ou se eu vou de carro, eu tenho que sair um pouco mais cedo, porque senão eu vou engarrafar. Querido, escolhe outra hora para ficar doente. A gente almoça junto, fica doente na hora do almoço, que aí eu posso te ajudar. Não. Jesus, no terceiro convite, está nos chamando a, junto com Ele, chorar pelas vidas que não se converteram ainda. Andar milhas com aquelas que se converteram, mas estão fracas. Animar aquelas que estão desanimadas. Só que para isso acontecer, nós temos que abrir mão, como Jesus abriu mão, da sua glória por amor do Pai. Então a gente vê que naquele primeiro convite, ele acaba sendo tão importante quanto o primeiro, porque se eu sigo a Jesus, se eu vejo a revelação de Jesus, eu quero tudo de Jesus. E o último momento de Jesus aqui na Terra antes da crucificação. Ele chama esses três homens, que ele já vinha conversando com eles durante quase 3 anos. Eles conheciam toda a transformação. Eu disse, bom, agora eles vão orar comigo. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu acho que eu faria parte dessa turma do sono. Mas Jesus quer nos despertar. Já vai alto o dia. A noite está passando. Devemos andar como os que andam de dia. Como está o terceiro convite para nós? Nós estamos dispostos a abrir mão, do nosso conforto, a abrir mão do nosso dia a dia. Queria terminar lendo com vocês algo sobre esse terceiro convite em Filipenses capítulo 3. Paulo diz assim no capítulo 3 de Filipenses, versículo 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Ele vem falando sobre falsos obreiros, falsa circuncisão, a gente pode ler nos versículos anteriores. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, no sentido da que ele era judeu, né? Eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Versículo 10, para o conhecer, revelação, e o poder da sua ressurreição, revelação, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Comunhão dos sofrimentos. Getsêmani quer dizer lugar onde se prensam as azeitonas para que saia o óleo de oliva. Naquele lugar Jesus foi esmagado, conferindo com a escritura que fala que Deus ia fazer isso com o Messias. Ia por nossa causa. Ali Jesus podia ter dito assim, pai, vamos pensar de novo o plano. Mas ele abriu mão. Sabe o que acontece quando a gente prensa as azeitonas? O que que sai? A coisa mais preciosa delas. Sai? Azeite. Quando nós morremos, quem vem é o Espírito Santo. Quanto mais nós morremos, mais óleo do Espírito Santo. Quanto mais sofremos por Cristo, deixando a nossa vontade, não é um sofrimento bobo, queridos. A igreja não pode ter uma ideia de sofrimento bobo. Nós sofremos porque deixamos a nossa vontade de lado, e ela é muito forte. Tão forte que Jesus disse, cruz, morte, não tem como remendar. Esse é o terceiro convite. A comunhão dos sofrimentos, para irmos, ajudarmos os irmãos, servirmos os irmãos. coisas simples. Às vezes nós temos que recolher essas cadeiras aqui nesse encontro para levarmos a outro lugar. E eu fico, sabe, assustado, Rogério, com esses irmãos, com alguns irmãos, que ficam conversando enquanto os outros vão empilhando cadeira. Como eu vi o Erasmo empilhar cadeira há muito tempo, o Erasmo arrumava todo bom conselho, passamos por lá ontem. Ele vinha, Azaf chegava com som, todos os irmãos trabalhando para que a reunião acontecesse. Eu acho estranho que às vezes a gente está empilhando cadeira e tem que dizer assim: irmãos, com licença, que nós estamos. Ah, tá, não, tudo bem, pode. E continua. Não diz assim: quer que eu te ajude? A gente tem que pedir licença para os irmãos, para interromper a conversa, para a gente empilhar as cadeiras para levar para o teu lugar. Coisa simples. Mas denota uma coisa: eu não estou abrindo mão da minha vida. É melhor a minha conversa do que parar um pouquinho e ajudar o irmão a empilhar cadeiras. Não estou dizendo que seja uma regra, mas se as pequenas coisas nós não abrimos mãos, as grandes coisas vão ser mais difíceis. Então, meus amados, Jesus nos faz 3 convites. O primeiro: venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. E nós somos salvos, descobrimos o amor de Deus. No segundo convite, que é constante, ele chama para comunhão, revelação. Vamos ao alto monte. O Pai quer nos mostrar o Filho. Mas qual é o objetivo do primeiro convite e do segundo convite? Se revela no terceiro convite. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Pregai o Evangelho. Deus tem uma necessidade. Deus conta contigo e comigo. Se as pedras tiveram que falar, mas nós vamos ter um problema grande. Deus nos convida para sermos conformados, experimentarmos o sofrimento de Cristo, em amarmos quem não nos ama, em servirmos quem não reconhece que servimos, em dar nossa vida como no altar, com um aroma suave, queimando, para que Deus seja glorificado. Eu deixando as minhas necessidades e ouvindo as necessidades de Deus. Oramos, queridos. Pai, obrigado, Senhor, porque certamente aqui todos ouviram o teu convite de amor, de salvação. E por isso estamos aqui, Senhor, disponíveis, por isso estamos te rendendo louvor nessa manhã juntos. Mas há 2 convites que tu faz depois deste, Senhor, para esses homens. Esse mesmo Pedro, esse mesmo Tiago e esse mesmo João, tão diferentes, mas o convite é igual para todos. Tu não faz acepção de pessoas. Tu não leva em conta a forma com que nós somos. Tu não leva em conta, Senhor, o nosso temperamento, mas o convite é para todos. E a gente, Senhor, suba ao monte. E tu, Pai, possa nos revelar o Filho. E ao terceiro convite, Senhor, que nós queremos ir junto contigo no lugar onde nós vamos ser, Senhor, como tu foste, crucificado. Nós queremos, Senhor Jesus, ser a tua resposta para nossa família, as pessoas, os irmãos. Queremos deixar que tu reine. Queremos aceitar o teu convite de irmos, Senhor, à cruz e perder nossa vida, para que tu seja glorificado. A tua necessidade agora é a nossa necessidade. Tu tens o teu desejo e nós, como filhos, queremos cumprir o teu desejo como cumpriu Jesus. E eu oro por mim e pelos meus irmãos, Senhor. Graça para irmos até o fim nesse convite. Não uma hora só de vigília, mas toda a nossa vida, Senhor. Abrindo mão, por amor a Ti, de todas as coisas, como Tu fizeste por nós. E naquele dia, Pai, que vamos estar juntos, nós vamos nos regozijar, Senhor. Porque há esse dia, glória a Deus. Há esse dia, Senhor. O dia de glória. Onde vamos estar contigo para sempre. Bendito é o teu nome. Fortalece meus irmãos. Gera fé nos meus irmãos, nas minhas irmãs aqui, Senhor. Fortalece, Senhor. Senhor, aclara a tua santa vontade para a tua igreja, Pai. Derrama do teu Espírito mais, Senhor Jesus, sobre nós. Nós te pedimos juntos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém.